Bem-vindo ao inferno onde pagamos nossos pecados. Alguma vida do passado, meu corpo deitado, sujo de barro, sangue, meu espírito tem sido fraco, mãe. Eu feri teu coração, mas por tudo hoje eu sou grato. Já fui verme, já fui rato, se roubei foi meu pecado, mas nunca derrubei meu coração pra ser esmagado. Agora sou um retrato do meu próprio atraso. E que minha alma encontre o infinito pra se unir no mundo virar mito. Junto com meus amigos escrevo um novo currículo, montando meu circuito. Meu plano é ficar rico de espírito. Meus inimigos são fortes, mas não tem resistência. Acha que me engana com boa aparência, mas se precisa ser tão bom eu também uso inteligência. Nada de covardia e nem de violência, porque meu Deus pede paz, humildade, ser um homem bom. Minha resistência, meu amor, meu porto, meu cais. Não é coincidência te encontrar no mundão logo mais, enquanto agora o silêncio, o campo farto é de cimento, matando nosso agradecimento. Eu só lembro de quem me mostrou a verdade. Sem veneno de cobra, sem trairagem aos que já se foram, que estejam do lado do pai com honra. Segue a nossa viagem, mó onda. Meus irmãos, se cuidem porque a morte nos sonda. Eu sei que ninguém admite afronta, mas na real está vivo é o que conta. Me dói saber que pra alguns foi o final. Que ideia louca, os guerreiros vão caindo, a nossa voz fica rouca quando começa a cantar. Nosso sonho é ficar rico, rico de espírito, tornando inesquecível os amigos que se foram, trazendo o bem divino do irmão pai invisível, acreditando no caminho que seguimos. Nosso sonho é ficar rico, rico de espírito, tornando inesquecível os amigos que se foram, trazendo o bem divino do irmão pai invisível, acreditando no caminho que seguimos. Nosso sonho é ficar rico, rico de espírito, tornando inesquecível os amigos que se foram, trazendo o bem divino do irmão pai invisível, acreditando no caminho que seguimos. Nosso sonho é ficar rico, rico de espírito, tornando inesquecível os amigos que se foram, trazendo o bem divino do irmão pai invisível, acreditando no caminho que seguimos. Mas estão todos feridos e jogados em um estado hospitalar. Na madrugada é quando acordo e a gravador no pensamento de várias cenas do acontecimento. Oh meu Deus, não deixa aumentar isso no meu peito. Enquanto rezamos na fila de espera, esperamos que o senhor não esteja com a alma dela. É luz da vela, se acabou. Dias difíceis é o que se torna, e toda escuridão é aquilo que nos transforma, estampando nossas caras de frente a nós mesmos. Mas naquele momento já não nos reconhecemos, se tornando o que somos, e somos monstros dos nossos próprios pesadelos. E assim se perguntamos o porquê do mundo se tornar um lugar inabitável para um dia se sonhar e poder respirar sem o peso nos pulmões, e rajar intensidade sem o sangue em nossas mãos. Liberto o ódio sozinho, sei que eu não posso, sei que tudo é um jogo, mas tudo tem um propósito. Estaremos aqui quando o mundo cair, cantando o hino nacional com a melodia de Hitchcock. Sempre essa sem corte nos deu uma dose de um produto, algo forte, sei que não há sorte. A fé é quem pode aliviar a dor e nos manter de pé dentro da própria loucura. Eu sou o que sou e ninguém vai nos mudar. Todos criticam o modo como agimos, mas não param pra pensar que somos todos vítimas, estamos do mesmo lado. Bem-vindo ao inferno, você é mais nosso um soldado. Nosso sonho é ficar rico, rico de espírito, tornando inesquecível os amigos que se foram, trazendo o bem divino do irmão pai invisível, acreditando no caminho que seguimos. Nosso sonho é ficar rico, rico de espírito, tornando inesquecível os amigos que se foram, trazendo o bem divino do irmão pai invisível, acreditando no caminho que seguimos. A felicidade é tão boa de viver, pena que hoje é difícil. Sinto que alguém aqui implora, por favor não me joguem fora. Não sou lixo, sou gente. Aos amigos que se foram e aos inimigos que virão, nós somos a diretoria dos loucos. Em honra àqueles que acreditam, porque aqueles que acreditam vão vencer.